de 26 de fevereiro a 27 de março. Grito Rock em Minas e Espírito Santo. Shows, performances e exposições virtuais em 22 cidades. Grito Rock neste carnaval. Realização regional Fora do Eixo Minas e Espírito Santo. Produção Circuito Fora do Eixo.